Para entrar em palco a Sílvia Torres. Ela vem dos Açores e vai tocar e cantar para nós também. Mas, entretanto, eu queria voltar a relembrar que nas vossas pastas, além dos boletins para quem quiser colocar questões, existem folhas brancas. Por isso, podem colocar, mesmo que seja necessário, nessas folhas brancas e depois entregar as questões que pretendam ver respondidas junto à recepção para que nos façam chegar essas mesmas questões. Enquanto ponho aquilo, só uma coisa muito interessante. Hoje de manhã apareceu-me no telemóvel um amigo do Brasil a enviar-me uma coisa que eu nem sabia que tinha acontecido, que é uma pequena entrevista, flash interview, que fizeram com a Daniela e com outros no fim das palestras e que veio via WhatsApp, né? Fantástico, na era da comunicação, o que significa que as pessoas estão no Brasil a assistir às jornadas e a ver os vídeos gravados, estão no YouTube e no Facebook. Obrigado ao Vasco e à equipa toda que está na gravação, estão a fazer um trabalho fabuloso. Agora, quem não gostar da Sílvia, não gosta de mais nada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, Boa. Estava escuro lá atrás e então fiquei assim um bocadinho. Bom dia. Em primeiro lugar, um grande obrigada por esse carinho e por me receberem aqui em cima. Eu teria muitas coisas para dizer, não vou, porque não vou atrasar. E antes que aquilo também toque para mim, ficava com trauma. O tema que vos trago hoje, costumo dizer que é um original de outra pessoa. Espero que de alguma forma o autor deste poema esteja cá hoje, o senhor Isidoro Costa, que escreveu Prismática, e o filho dele fez-me a grande prenda de me ceder o poema para que eu musicasse. Apresentei-o pela primeira vez nas jornadas da terceira, e foi aí que eu conheci o José Lucas, portanto eu acho que seria o melhor tema para trazer hoje. Entretanto, só mais uma coisa, e exatamente antes de começar o tema com o vazio. Há dias em que o desespero nos consome. A alma minga, o peito aperta. Olhas à tua volta e não encontras uma única mão aberta. Ombro para chorar. Uma única alma discreta. Levanto os olhos ao céu e pergunto o porquê. Mas que raio andas tu para aqui a fazer? Que cogumelos estragados andaste tu a mascar no dia em que decidiste nascer? Nada do que se passa é certo. Nada do que sinto é correto. Definições. Qual delas? Às vezes sinto que vivemos todos em realidades paralelas. Mais um passo em falso, mais um perto do abismo. Ainda não sei se salto, se me deixo vencer pelo egoísmo. Os projetos dão para o torto, mas toda a gente diz que acredita. Vai em frente, não hesites. Mas na hora da verdade, aterras na realidade. Onde é que está o tapete? Onde é que tens os pés? Algures no vazio da fantasia que os outros julgam que tu és. Thank you. falar com Deus. Obrigado, Silvia. Não vale a pena dizer nada, senão vou estragar. Só queria informar que a Silvia é uma música profissional, tem um nome artístico que se chama Sonas Fly e que podem encontrar na internet. Tem CDs de música lindíssimos, podem também adquirir. E, Silvia, é um privilégio ter-te aqui e poder-te ouvir e partilhar também do teu carinho, da tua ternura e desta melodia maravilhosa. Deus te pague, porque nós não temos troco.